Você é a primeira palavra que rola na minha canção. Só você tem a chave que abre as portas do meu coração. É aquela onda que vem de mansinho e acaba me levando. Aquele sonho que mesmo acordado eu vou viver sonhando. Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, eu te vi tantas vezes, mas nunca dei atenção. Mas você pouco a pouco acabou me deixando na palma da mão. Com esse jeito de quem não quer nada, me fez entrar na dança. E eu que achava que conto de fada era coisa de criança.